amor pediu orgulho e resolvi dizer que não te esqueci. É sempre assim. O amor chega e domina as nossas reações, confunde as decisões. E pra voltar é começar. Tem que ser de verdade, não dá pra ser metade. Como a gente fez, me beija e me abraça. Diz que é verdade, que nunca mais vai me deixar. Aceito os seus defeitos, nos meus a gente dá um jeito. O resto pra mim tanto faz. Me beija e me abraça. Diz que é verdade, que nunca mais vai me deixar. Aceito os seus defeitos, nos meus a gente dá um jeito. O resto pra mim tanto faz. Agora eu não te largo mais. Agora eu não te largo. O amor chega e domina as nossas reações, confunde as decisões. E pra voltar, recomeçar. Tem que ser de verdade, não dá pra ser metade. Como a gente vê. Mas vai vir.